agora mais de horas que eu estou aqui no quarto só. E a minha ex deixou o cheiro no lençol. E agora a saudade vai doer, vai bater o desespero e eu já não sei o que fazer. Saiu, me deu as costas e nem quis falar qual era o motivo dela terminar. E o que será de mim sem ter você? Se me alimento do teu corpo, eu só respiro ao te ver. Já estou ficando fraco, corpo desidratado e o peito apertado, coração batendo a mil. Meu Deus, o que é que eu faço sem ela em meus braços? Não tô mais aguentando esse vazio. Desse jeito eu choro tanto, choro com saudade dos seus beijos. E vou continuar chorando, sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama. Mas vê se não demora tanto e a vontade de você tá me deixando, tá me deixando louco, louco de vontade de te ter aqui de novo. O nome dele é Vitor Oliveira na viola. Já estou ficando fraco, corpo desidratado e o peito apertado, coração batendo a mil. Meu Deus, o que é que eu faço sem ela em meus braços? Não tô mais aguentando esse vazio. Desse jeito eu choro tanto, choro com saudade dos seus beijos. E vou continuar chorando, sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama. Mas vê se não demora tanto e a vontade de você tá me deixando, tá me deixando louco, louco de vontade de te ter aqui de novo. Desse jeito eu choro tanto, choro com saudade dos seus beijos. E vou continuar chorando, sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama. Mas vê se não demora tanto e a vontade de você tá me deixando, tá me deixando louco, louco de vontade de te ter aqui de novo. Tá me deixando louco, louco de vontade de te ter aqui de novo.